my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Now, but everything is in a

Vermelho, Anton Eschutin, featuring Denise Reno, Wicked Game, Kissing the Pink, Never Too Late to Love You, Michael Jackson, Liberation Girl, Simply Red Sunrise, Conky and Nexary, Love is Blind, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Começamos a sequência com a banda Mutran, Ser Humano ou Não. No próximo sábado, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. O artista. Fala pessoal, meu nome é Limonge e eu também tô na Rio Sul Rádio. A arte. Quem vai falar ou vai cantar no próximo refrão? Quem vai dizer, representar a nossa geração? E você? Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 10:34. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Preparados para os desafios da vida? Venha descobrir um mundo de possibilidades. Colégio Santa Ângela. Educação infantil, ensino fundamental e médio com sistema Ari de Sá. Matrículas abertas. De 23 de setembro a 20 de dezembro. Maiores informações pelo telefone 3355-3026. 3355-3026. Colégio Santa Ângela. Uma educação a serviço da vida. O rádio chegou ao futuro. Ao futuro, ao futuro. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. He doesn't fight crime or wear a cape. He doesn't read minds or levitate. But every time my world needs saving, he's my Superman. Some folks don't believe in heroes 'cause they haven't met my dad. He loves his workshop and rock and roll. He's got a hot rod and a heart of gold. And you could say he's a man of few words, but he talks a lot within. And even though I'm a little taller, I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Rust-ridden fenders and doors full of dings. Somehow he can fix about anything. I didn't think he knew how to cry till our dog died that year. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. In my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. is a hero to me. My dad's a hero to me. My dad's a hero. They all say that I'm making a mistake. about time.